já além de decolar, o vento 150 graus com meia dúzia. Nove, decolada agora 58, controle 120.8, bom voo. 120.8 3399. Escuta em Salvador, bom dia, o 3399. 3399, bom dia, contato radar 4360, saída da direita na proa de Leda. Direita na proa de Leda, nível 360, santo 3399. Mike Eco Oscar, autorizada final do IRS Expo para a pista 10, reporte estabilizado, localizador. Reportar a estabilizado, Mike. A 3399, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 25, bom voo. 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 25, alterna no 3399, vamos acabar. Estabilizado no IRS, mais que é forte. Oscar, complete ali a chame a torre em 1986, bom pouso. 1986, obrigado. É com o Oscar avistado, pouso autorizado 1-0, 1-5-0 graus, cuide nós. Pouso autorizado, Marquinhos Corpo. Oscar, solo aos 11, com parte de destino. Inicialmente, táxi livre direito, táxi não me escuta, prossiga via Alfa, Juliette, reporta na Lima. Reporte Mike Quebec para ingresso na pista. Beck, ingressa à pista até o pátio da Bata, frequência livre estacionada, bem-vindo.